trouxe pra vocês aí, mano. Falou, Dino, falou, tocou. Falou, Carrasco. Beleza, falou, Carrasco. Falou, Duquinho. Até amanhã. Vamos descanso, Manos. Falou. Tô tentando sobreviver no inferno. Inteligência e personalidade. Morfando atrás da porra de uma grade. Vai, ladrão. É, irmão. O sol se põe e a noite se aproxima. Pai nosso que estás no céu, obrigado por mais esse dia. Da ventana posso ver o metrô passando. Muitos voltam do trampo e outros da diversão. Quem sabe um primo, as minas, meu irmão. Aqui, o barato é louco e o processo é lento. Aí, até o cão dobra o joelho. Quando criança, eu era vidrado por filmes de ação. Fuga de Alcatraz, Poderoso Chefão. Parece fácil, pura ilusão. Muita calma, ladrão. Um dia a gente sai daqui. Mas enquanto a hora não chega, escuta isso aqui. O clima de terror por aqui é constante. Sua febre é medida a todo instante. A muralha me dá agonia. É, tá pela ódio, amanhã é outro dia. Segunda sem lei, cortesia da casa. O predador se transforma em caça. Se eu vacilar, tudo acaba pra mim. Final ruim, aqui dentro é assim. Em minhas orações, peço a Jesus que ele me abençoe e me mostre a luz. A covardia é aliada à traição. Cinco picos tá caro, irmão. Livros me ajudam a passar o tempo. Um cigarro, melhor amigo no momento. Mente vazia, oficina do diabo. Mais uma página, mais um trago. Flashback, color inocente. A justiça é cega, a ideia é quente. Motivo grana, motivo cor. Não nasci filho de doutor. Tô pagando minha pena à vista. Pra mim, Maluf, sim, que é artista. Rouba milhões, milhões, ninguém vê. Eu que venho preso, não dá pra entender. Calor de mil graus, futebol rola solto. Afro-ex, guerreiro titular da camisa 8. Fascinora versus sistema. Jogo problema, segue o dilema. O muro é a fronteira do mundão. Tô livre em pensamentos e minha rima em ação. Me considero um réu culpado. Inteligência e personalidade. Profundo atrás da porra de uma cara. Que é sofrido de estar por vir, mas o diabo já está aqui. Sociedade, minha vida não tem valor. Mas um pretinho só, reduzido a pó. Atrás das grades, mais um delinquente. Mente perigosa, intransigente. O Estado só investe na repressão. Se esqueceu da minha recuperação. É desumano esse sistema carcerário. Cães, bombas, armas, vezes presidiário. Tô bem louco desta patifaria. Não consigo assimilar tanta covardia. Somos apenas um número e nada mais. Cadáveres ou não, tanto faz. Ontem lá na 10, tiraram uma vida. O finado estava de vencida. Já era pra ter ido, mas não foi. Vacilou, errou, não teve boi. É lamentável, eu fico aqui pensando. Um número a menos pro estado e uma mãe a mais chorando. Quem é quem? Difícil saber. Só mesmo Deus pra te proteger. Eu poderia ser um Leonardo Pareja, mas sei o que o sistema quer. Tenho certeza, talvez um Lúcio Flávio, um Fernando da Gata, ou pior, um bandido de terno e gravata. Por enquanto, na minha vou ficar. Vou subir a escadinha devagar. Eu vou torcer pela paz. Eu vou dizer ao crime nunca mais. É preciso ser linha de frente. A pior prisão, ladrão, é a da mente. Mas saiba que desta forma você não me prendeu. Seu pior pesadelo sou eu. A muralha me dá agonia. Tá pela hora, de amanhã é outro dia. Se considera.